Solo, boa noite, 68, suspende para táxi, com 177 a bordo, autonomia 127, alternativa Salvador. Mesmo Sarajevo. Vai lá, Sarajevo, 24. Aqui a bordo, autonomia 127, alternativa Salvador. Autonomia 20217, confirma. É 2 horas e 7 minutos. Suficiente. Então tá 177 a bordo, Salvador, 2 horas e 7, autorizado o táxi até a ponte de espera, 10, torre, 118, decimal 95, ajuste 10, no 4. Autorizado o táxi, depois de ponte de espera, 10, constante 8, decimal 95, e 14, 188. Ciente. Any chance para que de loop? Stand by, Portugal 0820. Stand by, muito obrigado. Livre pouso, pistão no zero. Livre pouso, pistão 10, 2, 2, 2, 4. Oi, Salvador, boa noite, 68, mas espera, pistão no zero, pronto. Boa noite, 68, mantém ponto de espera, dando zero. Será, boa noite, 68. Obrigado, abraço, tchau. Controle Salvador, o azul 2713, no ponto de altecida. 2713, desça para 4, meu peso, ajuste no 014. Azul 2713, copiou o controle? Já escuto. Autorizado, isso daqui é 4 mil pés, com ajuste no 014, tá tudo de bom? Azul 2713, gente. É Portugal 080? Correto, 080. Fly direct Mossoró, and climb until flight level 350. Direct Mossoró, climb level 350, Portugal 080. Azul 2782, desça para 2 mil pés, o ajuste no 014, autorizado final e LS, reporte estabilizado. 1014, reportar estabilizado, 2782. Série 2224, solo 40, direita, solo 121, décima 1. Direita 1211. Assim. Solo, solo. Salvador, boa noite, 2224, Lico. Passaria 2224, Alfa Kilo, Pátio 3, quando lá tem seu sinalizador. Alfa Kilo, Pátio 3. 868, vento 290 graus, 039, seu relógio de chama 0 autorizado. Mais boa noite, 68. Airport 1020, connect the Recife Center, 126.8. Recife Center, 126.8 for Airport 1020. Boa noite e obrigado. Até a próxima. Boa noite. Azul 4062, informação Delta. Azul 4062, boa noite, autorizada a chegada a Mário, desça para o nível de voo 050. Mário 050, 062. No 868, decolou agora os 42, controle transfere no 208, bom voo? 208, obrigado. Para 9, autorizado, 1970, chame táxi. Adorando. 3. 3, bus. Controle Salvador, boa noite, para no 868, decola a saída Boca de Amaracaju. Bom, no 868, contato radar, sou para 230 via saída Boca. Decola, mantendo o perfil da saída, Boca, Maracaju, boa noite, 68. Salvador, control 020, negative contact on 126, decimal 8. Control 020, frequency 128, decimal 8, 135, decimal 3. 128.8 or 135.3 for a portal 020, confirm? Affirmative, é portal 020. Muito obrigado, até a próxima. Controle azul 2713, solicita a liberação de velocidade em Pelô. 2713, eu recebi como o número 2. Mantenha a restrição da velocidade. Filho? Então vai seguir com o número 2 na aproximação. Mantenha o... a velocidade. Que é esse? Azul 6908, autorizada a chegada Mari, desça para o nível de voo 060. Mari 060. Voo no 170, Fortaleza, 4 horas e 15, 24 a bordo. 4 horas e 15, Fortaleza, confirme só por gentileza para ver. Foi 124, querido. Militantes até o ponto de espera, Pátio 1, quando lá torre 118, decimal 95, ajuste 1-0-4, retaguarda o bloco da companhia. Retaguarda o bloco da companhia no ponto PES 295, agradece o 1-0-0. Solo Salvador, o 1-0-2, está pronto para ataque com 64. 64, confirma autonomia e alternativa? 2 horas e 40, Maceió. Visibilidade até o ponto de espera, parte 1 no Índia, quando lá turma, 1 no norte, decimal 9, 5, ajuste 1 a 0, no 4, bom voo. Autorizado, ataque até o ponto de espera da 1 0, 100, 2, 2, 1, 4, 0. Da pouso, pista no 0, o azul da 7, 8, 2. Salvador, confirma a frequência da sua, é 1-2-9-5. 1-1-8-9-5. 4062 reduza para 2209, segue como número 3. 2209, 4062. 1-0-9-8, visual com a TR da Azul. Feita após pouso mesmo, a linha e mantém pistão no zero. Volta o pouso da terra, é uma. 3 ou 1868, chama Centro Recife na frequência 1-2-6-8-5. 2-6-8-5, vou 1-8-6-8. Azul 4062, desce para 3000 pés, o ajuste no 0 na parte. 3014, o azul 4062. Levou o voo 76 travo na ponte 4. Termo de giro de motores, marcha lenta. Positivo, termo de segundo giro, bom dia, obrigado. Bom dia. Azul 2782, Solo 50, direita, Eco, Solo 21, decimal 1. Aí falando 21, branco. A Azul 272 já partiu está ali, então o visual vai liberar na Fox. 713 interceptando e a distância. O Azul 273 completa com a torre 1895. Cliente, boa noite, graças. 059, decolagem autorizada, pistão no zero. Livre decolagem, no zero, Gono, zero, Matheus. Muito boa noite, torre Gono, 1970. Dado final, repórter estabilizado. 2000 pés, reportará estabilizado, Azul 4062. Azul 6908, desce para 3000 pés, o ajuste no 014. 3104. Salvador, Azul 2713, boa noite. Boa noite, Azul 2713. Tráfego no estado, continua a aproximação, aguardando a pista livre, ajuste no 014. Ciência. Vento 230 graus, 059, cheque 3, pouso autorizado, pistão 0. 713, baixar atrasado. 098, decolou 52, controle agora 1208. Controle 1208, bom no 098. Uno 170, torre. Prossiga, 1170. Por favor, grava, mantém o ponto zero por mais alguns instantes. Devido ao tráfego da companhia de decolou à sua frente, o mesmo perfil de saída. Prossiga, 1170. 70, 1098. E aliás, avistando azul com a 062. Azul 4062, completa com a torre 1895 ao pouso. 1895, obrigado. Voo 1098, sub restrito, nível de voo 350. Ascensão restrita ao 350, voo no 098. Azul 6908, desce sem restrições para 2000 pés, o ajuste no 014, autorizado final, repórter estabilizado. 2000 no 014, repórter estabilizado, 6908. Azul 2713, solo 154, direita, solo 121, decimal 1, via Eco. 211 via Eco, Azul 2713. Confirme o pátio? Pátio 3. Enter. Azul, voo no 098, solicita proteção de par. Qual é a sua coordenação com seus recípios, voo no 098? Aguardando. 62, pista livre, pouso autorizado. Pistão no zero, vento 210 graus, 059. Ele livre pouso azul 4062. 170 visual com Embraer da Azul na curta? Afirmativo, 1170. Após o pouso da mesma linha, mantém pistão na zero. Após o pouso da linha, mantém 1170. Salvador, boa noite, Azubatero 62, Vidro. Alfa Juliette, portão 01, Azubatero 62. Alfa Juliette, portão 01, Azubatero 62. 62. Eu vou decolar, Juno 1-7-0. Estabilizado na final 6908. Azul 6908, completa com a torre, 1895. 1895, obrigado, bom dia, Azul. Voo 1098, chama Centro Recife, 126-85. Centro Recife, 2.5, voo 1098. Responde, controle 1208. 308, 55 no meio, voo 1970, voa. Salvador, bom dia, Azul 6908, final baixado, não, corrigindo trem ali em cima. Azul 6908, avistado, posicionado, está na 0, vento 220 graus, 059. Teve pouso, Azul 6908. É da Pucas e Pá. Pucas e Pá, acionado 5596, no 1170. 908, solo 02, direita, Fox, solo 121, décima 1. Direita, Fox, 121, solo. Azul 6908, Alfa Kilo, Pátio 3, quando lá tem seu sinalizador, bom dia. Alfa Kilo, Pátio, qual a posição que tem? Não temos no sistema. Não tem sistema aqui, tem que abrir o Bom dia, Azul 4959, informação leve. Azul 4959, pronto, copa Ilhéus? Pronto, copa. Autorizado, Salvador Ilhéus, nível 140. Da bala da pistola 0, curva à direita, saída coral, derrota do plano de voo. 0260 no transponder, controle 1208, a informação em curso é eco. Gente, será coordenado. Na 10 à direita, na coral 0260-1208, azul 4959, aguardando o nível 120. Gente. Autorizado, azul 4959, para Ilhéus. Autorizado, 120, azul 1170, tem uma chance de 5 no 26, 85. 2085, agradeço, boa noite, Salvador, bom dia, Passaria 2228, autorização Vitória da Conquista. Passaria 2228, informação em curso da Eco, pronto, copy? Estou pronto, copy. Autorizado, Salvador, Conquista 180, da cola da pistola 0, curva à direita, saída agora, elefa ou piló, após DCT Conquista. 5507 no transponder, controle no 208. Autorizado da 180, Vitória da Conquista, decola da 10, direita, árvore, elefa, pilor e direto Conquista. Aciona 5507, o controle de saída 1208, passageiro 2228. Potenciamento correto no PAD 3, chame pronto. Chama pronto, obrigado. Autorizado a chegada a Maia, desse para o 2-1. Desça para o nível de voo 050. Autorizado, 6258, direto ao ITAP. Tem ITAP aguardando o Duna, 6258. estacionamento, passarei do 2228. Autorizado, passarei do 2228, chama táxi. Usado, né? 2.5 aprox de dona. Está livre, 6258, desse para 2 mil pés com ajuste no 0 no 4, reposto estabilizado. Para o táxi, passaria do 2228, POB de 4747, são 5 horas e 30, alterna Salvador. Passaria 2228, livre táxi até o ponto de espera, parte 1 no Índia, quando lá a torre. 1118, decimal 95, ajuste na 0, 1-4, bom voo. O 1081. 1895, no quanto espera do 1-0, lá 1895. Obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, eu passarei do 2228. Passarei 2228, boa noite, a linha decola pistola 0, vento 200 graus, 05 nós. Autorizado após ingressar a decolagem da 102228. Área 2228, decolou os 24, controle agora 1208. Controle 1208, muito boa noite. Controle, uma boa noite, eu passaria do 2228. Parede 2228, contato radar, vou para o nível 180 na árvore. 180 na árvore, não cumpri passar acima de uma centena décima quinta milha. 2228, não temos tráfego no setor sul de Salvador, tudo sem restrições. Sem restrições ao nível 180. Controle, eu passarei no 2228, solicita quando possível, a gente vai direto do destino. Thanks, 2228 aguarda. Certo. É possível dar presente já no seu setor elefa? Autorizada, pro de elefa aguardando o conflito. 7, direto Elefa 2228. LS 0, 6258. LS 5, completa 4, 1, 1, 8, 9, 5, bom ponto. Torre Salvador, Oxenar 6258, final 1, 0. Oxenar 6258, boa noite, continue a aproximação, repórter de Zé Alcunção. Repórter de Zé Alcunção. Voo 1972, autorizado a chegada a mar e desça para o nível de voo 050. Voo 972, mantém o perfil da chegada. Torre, confirma condições da pista para o 628. A pista encontra-se molhada, escorregadia e chuva leve sobre o campo. Sente, meu. Já avisou algum campo? Não, o quê? Já avisou algum campo? Agora sim. Sente, o vento 220 graus, 04 nós, pouso autorizado, pistão na 0, check 3. Machado travado, pouso autorizado na 0, meu. Na 6258, solo ao 30, direita, na minha escuta, Alfa Juliette, portão 05. azul 4959, por estacionamento, está na faixa 3. Azul 4959, Samidaca. Obrigado a passar, 4959. Salvador 2228 Passaredo. Consiga. Foi possível coordenar direto destino? Sargento 2228, o senhor vai agora pro sul. Temos um Boeing 738 na chegada mais. Sim, sim. Se for para te ajudar, a gente tem condição de ficar restrito em altitude. Ingressando a Juliette para 0562, foi. Sim. Geneto Conquista, 2228.